de bicada que ela gosta, é na bicada que ela trilha. E no pop, live revoltados do pop, até no escuro brilha. Garçom, traz a garrafa de Chandon, que os moral do sideral vão comandar. São 2 anos de sucesso, o som que eles dão valor. Beckzinha é quem comanda, sem neurose, sem caô. Deixa quem quiser falar, porque o pop é o pop. O pop é o pop, não dá pra comparar. Prepara pra bicada, dá-lhe bicada, bicada, bicada, bicada, bicada aí. Grita, meu águia! Dá-lhe bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Grita, meu águia! DJ Ellison bota pressão, e o Juninho sacode a multidão. DJ Davis e Nandinho é o quarteto em ação. Quem tem juízo não mexe com pop. Eu já falei que o pop é o pop. Primeiro lugar no coração e no hip hop. Respeita, rapaz, que o pop é o pop. É de bicada que ela gosta, é na bicada que ela trilha. E no pop, live revoltados do pop, até no escuro brilha. Garçom, traz a garrafa de Chandon, que os moral do sideral vão comandar. São 2 anos de sucesso, o som que eles dão valor. Beckzinha é quem comanda, sem neurose, sem caô. Deixa quem quiser falar, porque o pop é o pop. O pop é o pop, não dá pra comparar. Prepara pra bicada, dá-lhe bicada. Bicada, bicada, bicada, bicada aí. Grita, meu águia! Dá-lhe bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Grita, meu águia! O DJ Ellison bota pressão, e o Juninho sacode a multidão. DJ Davis e Nandinho é o quarteto em ação. Quem tem juízo não mexe com pop. Eu já falei que o pop é o pop. Primeiro lugar no coração e no hip hop. Respeita, rapaz, que o pop é o pop.